Alfa Juliette Portão 3. É isso? 7. 3, obrigado. Salvador, boa tarde, é o papapapá Romeu Alfa, da Quebec. Romeu Alfa, senhor, identificação, voo etapas, etapa desce ao 040. Subida da El, Leda e Ilhéus, primeira curva direita após a decolagem, 5507 é o código, 1935 é o controle. Prova 240 para Ilhéus, via voo 677. Israel, Leda e Léo, seguida com curva direita. Transponder 5507 e o controle 1935 pronto para o boost de acionamento na posição. 1 minuto. 2, é a posição 2. 649, portão 02, está autorizado o pushback, chama para emitir táxi. Chamarei, 649. Bono 396, controle. Bono 396. Agora sua esquerda, Morro de São Paulo. Sim, o Bono 396 tem condições de fazer uma ponte com o Papa Romeu Alfa Alfa, solicitando para acionar identificação, descer a 4 mil pés, voar na proa de TAP? É, Papa Romeu Alfa Alfa, hein? Afirmativo, Papa Papa Romeu Alfa Alfa. O Papa Papa Romeu Alfa Alfa está na escuta do Bono 396? Controle de Salvador, boa tarde, WebJet 5729, você está aqui a Beck. Vai passar a Lagoinha mais 13 milhas e meia. Web 5729, autorizada a chegada a Bonf, desce ao 050. Ao 050, 5729. Controle de Salvador, boa tarde, de noite 07, mantenha 200 com a Quebec, está no hora de tira. O Gol 1807, aciona identificação, desce ao 060, a chegada é a Bonf. 060 na Bonf, Gol 1807. Romeu Alfa Alfa, controle. O Romeu Alfa Alfa está na escuta do Gol 1396. Controle Salvador, tarde, Alfa Papapá Romeu Alfa Alfa. Papapá Romeu Alfa Alfa, se recebe o controle, acione identificação. Pesado no X-Ray 4032, pode chamar a torre? 032, chama a torre no 8612. O Romeu Alfa está na escuta do Gol no 396? Afirmo, na escuta e na escuta do controle também. Romeu Alfa, senhora identificação, voa ITAP, desce ao 040. Romeu Alfa, sindicado. Voa ITAP, descida ao 040, está com indicada de 270, Romeu Alfa. Ciente. Grato ao Gol também. Contra, mano. Azul 4131 chama Recife no 251, alternando no 3325. Recife 251, alterna 3325, obrigado, boa tarde. Boa. O Vitor Bravo Mike, controle. Estou recebendo o senhor com 3700 pés, mantenha 3500 pés, o ajuste 1012. Temos aeronaves aproximando do setor norte de Salvador. Web 5729 indicada. 5729 está mantendo a indicada de 320 nós. Vamos reduzir 250 nós. Web 5729 vai seguir como número 3 na aproximação, cabeceira 1-0 de Salvador. Senhora, qual a velocidade que você deseja? 2509, 250 nós. Senhora, está iniciando a redução para 250. 7, controle. 1807. Qual pio que está autorizado a descida para o nível de voo 060? Eu ativo autorizado 060, está descendo agora da presente 1807. Gente. Salvador, voo 1649, está pronto para o táxi, tem 77 a bordo, 2 horas e 25 de autonomia, alterna na casa. Nada? Aracaju. Táxi Índia Alfa, ponto de espera, chame torre 186. Lógico, Índia Alfa, 186, no ponto de espera, voo 649. 396, desce a 2000 pés, ajuste 1012, autorizado final, SXR, reporte estabilizado. 2000, 1012, reporte estabilizado, voo 396, obrigado. Azul 4032, solo aos 33, a livrar direito no 21-9. Direita 219, 4032. Tá pronto, gol 1649. Ponto de espera. O ano 649, autorizado a alinhar e decolar, pista 1-0, vento no 70 graus, 1-0 nós. Decolagem, voo 1649. Alfa. 4032, prossiga via Alfa, reporte antes da Juliette. Antes da Juliette, vai reportar. 4032. Solo 35627. 35627, boa tarde, pronto para a Copa Aracaju? Ativo, sentido nível 130, por favor. Vou recoordenar, aguarde um minutinho. Guardando. 627, pronto para cópia? Pronto. Autorizado Aracaju, nível de voo no 30, via Golf 677. Subida para o Caracaju, primeira curva à esquerda após a decolagem. 0263 é o código, 1935 é o controle. Controle, o Papá Romeu Lima passou de 10 na milha, está autorizando o livre a frequência livre. Para o pouso. Livre, o Papá Romeu Lima. Grato, com a confiança do Papá Romeu Lima. Realmente, bom voo. 4032, vai manter a posição e aguardar alguns instantes. Sua posição 03, aguardar início de táxi do Chanel, ok? A gente vai aguardar o táxi do Chanel, 4032. Ano 649, decola 36, controle 119, decimal 35. 119-35, decola 36, voo no 649, grave. Pode ir. Pode ir. Tirando as ordens. Meu Alfa Alfa, desce a 2000 pés, ajuste 1012, autorizado na área SXR, posto estabilizado. Sente o Romeu Alfa Alfa descendo para 2000, a intenção é prosseguir visual para pouso pela 17, o Romeu Alfa Alfa. O Romeu Alfa Alfa vai manter o ILSXR e coordenar com a torre para passagem para a cabeceira 17. Muito grato, Romeu Alfa Alfa, vai reportar estabilizado no ILS então. Webjet 5729 desce para 3000 pés, o ajuste 1012, redução 1909. Sendo 1909 com 1012 para 3000 pés, 5729, número 3 na aproximação, ciente. O 5729 da web, vetor radar para o sequenciamento, mantenha presente pro limite ao localizador. Mantendo a proa 215, limitado pelo LOC 5729. Voo no 807, reautorizado nível de voo 050. 050 no 807. Via Indy Alpha, ponto de espera, chame torre 186. Indy Alpha, no ponto de espera, 186, 6327. Azul 4032, pode iniciar o táxi, atento ao início do táxi do Oceanet, é portão 03. É portão 03, azul 4032. Vitor Bravo Mike, desça para inicialmente 2000 pés, ajuste 1012. Vitor Bravo Mike, desce para 2000 pés, ajuste 1012, reporte visual caródromo. Oceano Identificação, desce ao 060, chegada é a Mari. 060, Oceano 3190. Está estabilizado no ILS o papapapá, Romeu Alfa. Romeu Alfa, chame turno no 8612. Boa. Índia November Alfa, controle. Índia November Alfa, na escuta. Fazer um 360 pela esquerda, temos três tráfegos para aproximar a cabeceira 97 de Salvador, o senhor vai seguir como número 3. Reporte marcado externo, vento no 70 graus, 10 graus, ajuste no 012, Romeu Alfalfa. Muito grato, Romeu Alfalfa, vai reportar no externo. Positivo. Controle. Escuta, 5729. Para o localizador esquerda, 130. Para o localizador esquerda, 130, está mantendo 180 mais. Cliente, web 5729, desce agora 2000 pés, ajuste 1012. Para 2000 pés, 1012, 5729. Oceaner 6327, ali, mantém pistão no zero. Ali, ele manteira, pistão no zero, 6327. Passando externo, baixado e travado, ingressando para pouso visual na 17, o Romeu Alfalfa. Ok, ciente do cancelamento do plano agora aos 40, prossegue base pela direita, reporte na base pista 17. A gente vai reportar na base 17, o Romeu Alfalfa. Gol no 396, solo aos 41, livrar direito no 21, no décimo andado. Ah, livrar no 219, obrigado, gol no 396. Nada. Salvador 22, metrisa parceiro, boa tarde. Salvador, boa tarde, vou no 396. 1396, boa tarde, táxi autorizado, Alfa Quilo, parte 3. Alfa Quilo, parte 3? Afirma, Alfa Quilo, parte 3. Gente, obrigado, vou no 396. Salvador, parte 332, né, 3, boa tarde. Salvador, boa tarde, passaria 2263. Passaria 2263, oceano identificação, a chegada é Amanda, S ao 080. 080, perfil da mãe, prova negativo, contato, 198. Gente, a frequência do nosso controle é 1935, nós vamos notificar ao centro Recife por telefone. Frequência correta. Ah, 780, muito obrigado. 1649, chama Recife 1251, alterna no 3325. 251-335, ou 1649. 1-3325. 3325, é secundária, voo no 649. Voo no 807, desce para 3.000 pés, ajuste 1012. 3.000 com 1012, no 807. TAM 3192, reautorizado, descida para 4.000 pés, ajuste 1012. 4.000 pés, terminal no 012, TAM 3192. Bravo Mike, somente para informação, tem um tráfego à frente girando para a cabeceira da 17. Chame torre no 8612. Web 5729, está estável no LS, 3 milhas dos que de cimbra. Web 5729, o senhor tem condições de manter essa velocidade até o externo? Positivo. Gente, chame torre 118, decimal 62. Bater 180 nós até o externo, 18.6, obrigado, bom serviço. A 3 milhas da cabeceira 17. A 3 milhas da cabeceira 17, vento 17, 0 graus, 089, ajuste no 012. Oceaner 6327, decola aos 43, controle 119, decimal 35. 1935, boa, até a próxima. Boa, até mais. Salvador, web 5729, uma milha de Simbra, está mantendo 180 nós a pedido do controle. Ok, sem restrição nenhuma agora, tem autorizado pouso pista 1-0, vento 1-60 graus, 08 nós, ajuste no 02, 5729. Autorizado pouso, web 5729, obrigado. 807, está reautorizada a descida para 2.000 pés, o ajuste 1012, autorizado final RFX, reporta estabilizado. 2.012, reporta estabilizado, 807. Recife 5627, puxa acionar no patch 3, está autorizado, chama o treino de táxi. Autorizado pushback patch 3, 5627. TAM 3155, autorizado pushback acionamento, chama o treino de táxi. TAM 3155, vai iniciar o pushback, chama para o táxi. Controle Salvador, acho que 6327. 6327, prossiga. Autorizaria o nível final 200 com 6327. 327, sub e mantenha 200, aguardando coordenação com Santo Recife. Perfeito, subindo então para 200, aguardando a coordenação. Bravo Mike na escuta. Então Bravo Mike confirmando, o eixo da 17 agora se encontra livre, a intenção da gente é pousá-lo antes do gol, que o gol agora está passando duna. Pessoal confirmando, eixo da 17 livre, tem autorizado pouso, vento 17, 0 graus, 1-0 massa. Ajuste 0-2, Vitor Bravo Mike. Aeródromo, Índia Passaria 2263, está autorizado descida para 5.000 pés, ajuste 1012. 5.012, 2063. Gol 807, controle. Autorizado, gol 907. Chama Recife, Uno, correção, chame a torre, 118, decimal 612. 186, boa. Torre Recife, gol, Torre Salvador, gol 907, 1.5 de externo baixado no lado visual. Olho 807, uma boa tarde. Complete aproximação, aguarde eixo da pista no 028 livre. Temos um tráfego agora, Papa 28 Alfa, na curtíssima final da pista 17, a 1 milha. Vento 180 graus, 109, ajuste no 02. Forma aí, eixo da pista livre. Senta, nossa escuta aguardando, 907. Sim, se aguarde para iniciar TAC 5627. Aguardar. Tivo 200, muito obrigado. Salvador, Índia Nova Mera Alfa, na proa da rotatória, já visual com o aeródromo. Índia Nova Mera Alfa, chama a torre 118 meia dúzia. Chamar a torre 118 meia dúzia, Índia Nova Mera Alfa. Visto no 028, já se encontra livre, tem autorizado pouso, vento 180 graus, 10 mais. Livre, pouso 110, voo 1807. Torre Salvador, Índia Nova Mera Alfa, na proa da rotatória, visual com o campo. Índia Nova Mera Alfa, reporte ao final de 3 milhas, cabeceira 17. Reportará ao final de 3 milhas da cabeceira 17, Índia Nova Mera Alfa. Vitor Bravo, Mike, solo aos 48, local de estacionamento. Autorizado backtrack, reporte pista livre. 209? Ativo, 2263. Seguindo o número 2 na aproximação, passaria 2263. Eu tento 2263. Sumando da Juliette, eu sei que você é tornado. Sete, dois, não tem condições de ingressar via Juliette, prosseguir por lá. A gente tem uma restrição visual aqui da torre. É, ingressar para que parte, senhor? Para onde? Pro Uno. Positivo, total segurança. Ingresso via Juliette para o Uno, então, 5729. Obrigado. Solo Salvador, 3955, para o táxi. POB 153, autonomia 4 horas e 40 minutos, alternativa Galeão. Fique atento ao Webjet, está passando à sua frente no momento. Ele vai prosseguir para o portão 1. Pode iniciar o táxi via pátio Indy Alpha. Ponto de espera, chame torre 186. Afirmativa, após o Webjet, visual, táxi a pátio Indy Alpha, Bravo, ponto de espera 186, tá? 3165. Trip 5627 vai seguir o Airbus da sua frente até o ponto de espera. Lá vai chamar a torre 186. Aqui o Airbus 186, ponto de espera. Rumo 807, solo 50, livrar direito no 21 desse mandado. Ao livrar 209, 807, boa. Boa. Vitor Bravo, Mike, ciente que livrou a pista, estacionada em frequência. Passarei 2263, desce a 2 mil pés, ajuste 1012, redução 1709. Está autorizado final e LSXA, reposta estabilizado. 2012, 1709, 2013, foi terá. Livro 807, prossiga táxi, Alfa Quilo, Pat 3. 10 horas. Alfa Quilo, Pat 3, 1709, 1010. R6327, chama Recife na 251, alternando na 33, decimal 25. 1251, 13325, chama 6327. 133, 133, decimal 25. 133, 25, 6327, obrigado. Dia 9, Emeralfa, estou com um tráfego aproximadamente agora 3 milhas e meia para o marcador externo. Confirme se há condições de pousar antes desse tráfego, fins ele está pouso simultâneo, confia. O Ia 9, Emeralfa, aguarda a aproximação do tráfego, vai realizar um 360, ok? Ok, gente, inicia então, 360 pela esquerda, reporte aí, interceptando a final da 17. Está realizando 360 pela esquerda, informa, reinterceptando o final da 17, Ia 9, Emeralfa. Positivo. Torre Salvador, boa tarde, 3155, ponto para zona 0, pronto para decolar. 3155, boa tarde, autorizado alinhar e decolar, pista 10, vento 170 graus, 08 nós. Deve decolar de 10, na 3155. Ao atingir 2 mil pés, reduza para aproximação. Tem tráfego à sua frente, 5 milhas e meia, com 140 de ground speed, Airbus 320 da TAP. Primeiramente, eu atingi 2 mil pés, 1359, 2293. Delta, planejamento correto no pátio 4, confirma o PLB. Ciente, planejamento correto, estacionamento para táxi decolagem agora com a torre 18-6. Só confirmando, a instrução foi para ingressar via quilo para o pátio 3, ok? Mas já pode, só passar aí, o senhor ingresso via Juliette, ingresso no pátio 3, ok? Afirmativo, Juliette para posição 3, confirme? Para posição 08 do pátio 3. Afirmativo, Juliette para posição 08 do pátio 3, no 807. 50 sem interferir com esta aproximação. Vento, 180 graus 089, ajuste no 0 no 10. Este é legal no 0, mono 2. Está agora 3 milhas e meia na cabeceira, sem contato visual com o tráfego, fazendo certo. Ok, gente. Índia 9 Alfa, mantenha-se em espera com curva, em espera, melhor dizendo, com curvas à esquerda, aguardando para prosseguir para a final da 17. Paciente, o Índia 9 Alfa está visual com o tráfego na curva final da 10. Mantém 360 pela esquerda. Afirma. Estabilizou no localizador. 263, complete final, chame torre 1862, dúzia, bom pouso. 86 graus. Tá 3192, pista livre autorizado, pouso 180 graus, 089. Deve pouso, pista no 0, tá 3192. Salvador, passeio 2263, boa tarde. Boa tarde, passarei 2263, complete a aproximação, aguarde informação de pista livre. Vento 180 graus, 089, ajuste no 012. 63. Tá 3155, decola 54, controle 119, decimal 35. 3935, boa tarde, 3155. Boa. Controle Salvador, muito boa tarde, da 3155, perfil da DAEL, passando 1500, não se escuta. Tráfego agora passando marcador externo, faça novo 360 pela esquerda, reporte interceptando a final. Gente, novo 360 pela esquerda, Índia Novemberão para reportar na final. Primativo. Para pronto, trip 5267. Trip 5267, mantenham o ponto de espera, aguarde para decolagem. Aguardar. Tá 3192, sala ao 55, ao livrar direito, 121 no décimo andar. Seguinte, obrigado, boa tarde, tá 3193. Boa. Autorizado, Alfa Juliette, portão 11. Alfa e Juliette, portão 11, tá 3192. Ainda não tá visual, mas vai aguardar passar de passarela de 5627. Positivo. Tá livre, pouso para 2263, 190. Afirmativo, agora pista livre autorizado, pouso no 70 graus, 109, 2263. 63, graças. Dia 9, Emeral, ao completar o 360, prossiga para a final da pista no 7, forma de lixo da mesma livre. Vento 180 graus, 109, Índia 9, Emeral. Autorizado, após o 360, prosseguir para a final, aguardando a autorização de pouso, Índia 9, Emeral. Afirma. Ruta 3149, transferiu.